podcast de hoje vai ser uma merda. Aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui pra falar o que realmente interessa. O Humberto veio falar comigo. Ô, você viu que teve um ouvinte lá que falou que tem que me efetivar nessa porra? Aí eu falei, cara, da última vez que você participou do Mimimi, veio um ouvinte e falou, poxa, deixa o Humberto. E você veio falar no programa, tirando onda aí, ó. Os ouvintes querem. Eu falei, não, tem só um ouvinte. Foi o mesmo ouvinte que falou que tem que ser efetivado. Ou seja, tem um homem, não sei quem que é, cara, mas tem um homem aí que quer muito o Humberto, cara. Leva o Humberto pra sua Você casa. viu que Puta que o pariu. Lucas Lima hoje pediu para efetivar o Sarmeno? Lucas. Samir. Ô, Saldanha, acabei de pensar num lance aqui, cara. E se a gente ouvisse o ouvinte, Ouvinte. efetivasse o Sarmento e o Humberto e desse tchau e benção pra essa porra? Não, preciso de mais um, cara. Não, é o Diogo Figo, o Diogo gosta. Ah, é, tá certo. Adoro. Cara, essa dona esqueceu de mim. Galileu, Galileu, Galileu, Figaro. Been those out there who are right now and discover your car. The greatest speakers of our time. Cheguei, estou no paraíso. Sou Rafael Salimeno, estou aqui com o Diogo Brito e Rafael Saldanha, e esse é o Mimimi do Mimimi. A animação toma conta. Ô, cara, não sei o que acontece comigo, cara. Eu juro que ontem eu tava animadaço pra gravar, cara. Até 40 minutos atrás eu tava ligado, agora me bateu um sono, filha da puta. O Saldanha é o ultra do Mimimi, cara. Vai desanimando ao longo do programa. Só uma pergunta pertinente: vocês ainda estão indo todos os dias no bar? Não, cara, eu lembrei que a gente vai ter que ir pra BH na semana que vem, sacou? Então eu já vi que eu vou perder mesmo, então saí da parada mais cedo. Então quem que tá ainda? Tá o Cocado e o Cabecinho. Tô explicando pro ouvinte: um bar dos amigos nossos abriu. Tem o quê? 2 semanas? Pô, peraí, não fala um bar, né, cara? Os caras são amigos e a gente pode fazer uma divulgação de graça, né, cara? Sim. Sim. Mas é, porra, pro rapaz que tá no Acre faz pouca diferença, mas é o bar, é o São Bartolomeu, ali no São Mateus, tá bom, né? Rua São Mateus, número 40, melhor bar de Juiz de Fora. E aí a gente botou uma aposta, sacou? De quem que ia ser o primeiro cliente a não consumir no bar todos os dias que o bar ficasse aberto, sacou? Então essas 2 primeiras semanas a gente foi todos os dias e consumimos lá. Só que aí, cara, quando eu vi quem eram os dois que tinham sobrado comigo no concurso, bateu um negócio meio ruim, sacou? É engraçado porque o Cabecinha, ele tem o maior discurso de pobreza de todos. Ele, oh, não tem dinheiro, não. Pergunta se ele já experimentou um prato do bar. Ele vai lá, toma 3 chopp, 2 chopp e vai pra casa, pô. Três chopp pro Cabecinha é coisa pra caralho. Então come um porra de um prato. A última vez que o Cabecinha pagou na rua pra comer deve ter sido 1996, cara. Aqui, vamos pra essa porra. Amigos, eu já cansei de começar esse meu bloquinho aqui reclamando da vida de internet, né? Aquela coisa de... Inclusive, você já cansou de começar esse bloco falando que você já cansou de fazer alguma coisa. Verdade. Não, beleza. Só vou aguentar essa porque seu bloco também não vai ser nada repetido das coisas que você costuma falar. Mas então, o ouvinte já sabe do que se trata já. Ih, esse estresse da vida moderna tava me sufocando, sacou? Eu não aguento ver um celular na minha frente, eu não aguento sentar no computador, não aguento fazer mais nada disso. Então, além de reclamar semanalmente do mimimi, eu resolvi tomar outras. Eu quero só lembrar o ouvinte que se alimenta em 30 anos de idade, pra quem tá em dúvida aí qual que é a faixa etária do garoto, é 30 anos. É por quê? De velhice que você diz? Porra, eu não aguento mais computador, eu não aguento mais celular. Esse jovem fica aqui no quadro da minha janela. Ô, cara, mas olha só, todo mundo tem seus momentos de velhice. Tem várias coisas que eu sou a pessoa mais jovem do mundo e tal, mas essa coisa da conectividade. Lista uma coisa que você é o mais jovem do mundo, então, já que tem várias coisas. Não, eu sou um cara bem disposto pra fazer várias coisas de verdade, sacou? Ah, falando nisso, vamos ver a final do Mengão lá no Maraca, velho? Vão, cara, mas tá rolando boato que só sócio torcedor que vai conseguir comprar, sacou? É, então foda-se, porque pagar 60 pau por mês pra aquela mulambada lá, nem. Fudendo. Ah, o do Vasco acho que é 30 e 30. Mas o que eu acho mesmo, assim, que eu tenho certeza é que o ouvinte não tá interessado nisso. Então, a pergunta que eu quero fazer de verdade é: diga as outras coisas que o senhor jovem Salimena faz que faz você sentir um McFly, por exemplo? Pô, cara, olha só, tem vários tipos de coisa que eu era a única pessoa animada a fazer, que eu até desisti. No nosso grupo de amigos não existe. Ânimo não é juventude. É, velhinho também fica animadão pra ir jogar bingo, pra tomar cerveja no bar. Que é juventude, então? Tanto é que velhinho fica animadão que inventaram Viagra. Que é juventude, então, Jux, né, ânimo? O contrário do que você é. Eu não sei o que é, mas pega esse alimento e vira o avesso. Isso vai ser juventude. Ah, então é ir pra balada, né, só? Pega eu aqui, ó, trintão, na flor da idade, tiozão, balada o tempo todo. Cara, o Diogo é a pessoa que mais deu pra trás em balada na vida, cara. É, com certeza. Na vida. Ou se você conversar com os meus amigos aqui de Ribeirão e perguntar de ontem e hoje à noite, é a mesma coisa, nada mudou. E eu tô pagando aqui de baladeiro, doidão. Mas isso é muito engraçado, que tem um camarada meu da faculdade, um abraço, Hansen, que falava esse negócio que ele já mudou de cidade umas 4 vezes. E cada cidade que ele chegava, ele tentava se reinventar essa coisa. Ele tentava, não, pô, vou passar a imagem que eu sou um cara todo descolado, todo tranquilo, fazer novos amigos. Ele falava que dava um mês, todo mundo já tinha manjado já. Qual é que era dele, já queria ir pra próxima. Voltando ao que você estava falando, eu já tinha tentado de várias coisas, assim, que eu gosto muito de experimentar coisas novas. Ganhei! Quem sabia? É só pinto só que passa a sua cabeça quando fala isso. Mas é que você pediu pra caralho, né? Então, voltando. Eu sempre tive um flash com esse lado da filosofia oriental, não religião. Coisa da filosofia mesmo, o negócio até das artes marciais, da yoga, tem várias coisas que eu acho bacana ali. E então, me recomendaram, quando eu tava reclamando dessa coisa do, né, da correria, do dia a dia, me recomendaram o estudo da meditação. O que dizer, né, cara? O que dizer? Sabe o gordo quando entra na loja de doce e ele fica assim, desorientado? Eu não sei por onde começar. Cara, esse bloco, na verdade, é um presente meu pra vocês, cara. Salimena, o que você quer da gente, cara? Na boa. Você vai bem até um certo ponto, assim, não, a filosofia oriental, aí em vez de você virar Shaolin, você vai virar, sei lá, vai virar porra de um hippie sujo que vai fazer meditação, caralho. Pô, mas praticamente toda filosofia oriental envolve meditação. Todos os monges meditam. E agora você tá fazendo meditação pra fazer punho de ferro? Você não sabe o que eu tô fazendo, você não sabe o que eu... Você não deixou falar nada, só falei uma palavra só e já tô... eu tô sendo hostilizado. Já te jogo a dica de uma vez, cara. A meditação não é o objetivo. A meditação é o caminho. Ou algo assim, né? Sei lá, Confúcio? Algo do gênero. Eu achava que era o contrário. Eu achava que a frase era tipo o contrário. Foda-se. Mas então é o seguinte, eu peguei, foi recomendado por um amigo meu aqui, aí eu peguei um livrinho aqui no Kindle, que chama, em português, é A Revolução da Atenção. O camarada que escreveu chama-se... Autoajuda! Sim, sim, é autoajuda, porra. Não tem como disfarçar aqui. Ué, quem falou? Não falei isso. O escritor chama-se Alan Wallace e é um cara bem reconhecido dentro desse esquema do budismo e tal. Que o esquema do cara é o seguinte, ele ensina essas coisas, né? Ele morou no mosteiro não sei quantos mil anos lá, estudou com Dalai Lama em pessoa, é professor de universidade famosa nos Estados Unidos e tal. E ele faz o ensinamento dele é todo voltado pra alguém que não quer a parte religiosa da coisa, entendeu? Que é simplesmente aquela coisa de autoconhecimento do corpo e tal, de realmente aprender a se desprender das coisas, né? E aí, cara, nesse livro ele passa as táticas, sacou? É um negócio de leia e faça, sacou? Mas, Salimena, isso é tão você, cara. Você é o cara que pede a pizza de calabresa sem cebola porque não gosta do crack, coisa... Cara, você tem que comprar o pacote completo, essa coisa. É a meditação oriental, mas sem a parte mística. Cara, ou é ou não é. Você fica comprando meia porção aí, porra. Mas se você for parar pra pensar, cara, pô, não, realmente não tem nada a ver com o misticismo, a parada, essa coisa. Você não precisa... É uma parada cheia de benesses pro seu corpo e tal, e pra sua mente também, sabe? Mas então não chama de meditação. Mas aí que tá, sempre que eu ouvia a palavra meditação, na minha cabeça eu achava que era um negócio tipo uma reza, uma coisa, sabe, que tivesse a ver com essa coisa de transcendência e tal. E o que tem no livro ali é simplesmente uma coisa que eu preciso demais, cara, que é o lance de focar a atenção, sacou? Ritalina, você precisa de Ritalina, é remédio pra criança hiperativa mongol. É isso que o cara fala, sacou? A alternativa é essa, sabe? Eu vou falar com vocês, eu tô fazendo isso tem uns 15 dias e tô sentindo um puta resultado, viu? Ah, você tá ouvindo aí no fundo a banda Placebo, pra quem não conhece a banda. Só pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Ô, velho, mas é, isso é óbvio. E essa é até a teoria da, de por que dá certo, é essa mesmo, sabe? Tem uma coisa que eu sempre acreditei é que... Não, calma aí. É, mas é, o Diogo falou que botou placebo porque é efeito placebo. Eu achei só que é porque você tava dando a bunda mesmo. Aproveitando a deixa, como é que chama o livro mesmo, Salimena? Chama Attention Revolution. E ele vem com o vibrador já e tudo? Ou tem que comprar separado? Deve ligar naquela USB ali. Eu não sei porque a minha versão foi a digital, né, cara? Não, tem aqui no Amazon, né, aquela função. Clientes que compraram isso também compraram. Aí tem uns anal beads aqui. O início da parada, né? Você realmente tem que ficar naquela posição, né? Mas, na verdade, geralmente é isso que acontece, você tem que ficar naquela posição. Tá falando que, na verdade, você pode meditar em qualquer posição, sacou? Mas uma das melhores que tem... Também o Kama Sutra tá aí pra isso. Cara, eu quero muito ver a magia da edição trabalhando essas piadas, cara. Isso, vamos rir, gente, vamos rir, me ajuda aí. É o rio também, forçando. Então, aí pode ser qualquer posição, mas, pô, já que eu tô entrando na parada, né, eu não quero, né, não vou molhar o pezinho e tal, vamos mergulhar de cabeça. That's what he said. Cara, eu não vou de pezinho, eu vou de cabeça, cabeça molhada, porra. A vida deve ser muito boa sendo vocês dois, cara. A gente se diverte. Como acha-se diversão em coisas pequenas? Nossa meditação é essa, cara. Nossa meditação é zoada, você sendo doente mental meditando. Cara, eu gravo esse programa do jeito que os ouvintes deveriam ouvir esse programa, bebendo. E eu jogando Jurassic Park Builder. E eu me entregando de corpo e alma aqui, meu irmão. Exclusivo pra vocês, ouvintes. Então, mas olha só. Ô, tô querendo dar mais mod pra vocês, e aí vocês estão me cortando, pô. Aí eu falei, não, pô, quero fazer o negócio certinho, né? Perninha cruzada, né? Coluna ereta e tal. E aí, velho, eu vou até botar um link na postagem aqui que tem um vídeo de um lama brasileiro explicando como é que é. Cara, lama brasileiro, a única coisa que me vem à cabeça é aquele Rambo brasileiro que tinha nos anos 80, no programa do Gugu. Coisa ridícula. Então, olha só. Aí depois que você senta naquela posiçãozinha lá, né? Que é de aquela... Quando você cruza a perna, né? Aquela posição do chakra de virgem. Você tem que relaxar o seu corpo inteirinho, sacou? Tudo que você sentir que tem alguma tensão, você tem que relaxar. Inclusive os músculos da face. Então você fica com... E o olho não é fechado, sacou? É semi-aberto. Então você fica com cara de defunto, sabe? Com a boca aberta, o olho caído, pendendo pra frente. E aí você tem que simplesmente... focar na sua respiração e não pensar mais em nada, sacou? E assim você vai ficando pelo tempo que você conseguir, sabe? Numa hora eu pensei e falei, caralho, cara, já tô há tempo demais. Que, realmente, eu acho que a última vez que eu tinha ficado sem pensar em alguma coisa, cara, não sei, quando eu era bebê, sabe? Minha cabeça sempre funcionando a um zilhão por hora, assim. Porra, mas sabe o que eu lembro disso, cara, quando você fala? Que sempre foi uma chaga na minha carreira como assistidor de filme, porque eu nem vou falar que eu era crítico. Caça Fantasmas 1, cara. Eu ia fuder aquele filme também, cara, no fim. Eu também ia pensar em alguma coisa. Você lembra que no filme que acontece, que eles falam, poxa, o que vocês pensarem agora vai manifestar e vai destruir a cidade. Todo mundo não pensa em nada, ninguém pensa em nada, porque tudo vai ser usado contra a gente. Aí o gordo, é claro, né, cara, o gordo pensa... Porra, nem é o gordo, cara, o Dan Aykroyd nem é Se o Bill gordo, Murray cara. Era o bonito... O Dan Aykroyd era o gordo. É, tava sambado pra caralho mesmo. Tinha o Cotas, tinha o Donatello, tinha o Bonitão e o gordo, né? É, muito bom, né, cara? Mas enfim, decide não pensar em nada e acaba pensando no mascote, Marshmallow, numa... Nem sei se existe, né, cara? Acho que não existe, provavelmente não existe. E aí eles falam, porra, por que você pensou nisso? Ele fala, ah, é porque ele parece tão inofensivo. E eu pensava, cara, você bota... Aliás, bota nós três, cara, pra salvar o mundo. E fala, não pode pensar em nada. O que você acha que não... Assim, vai sair tudo dali, cara. Assim, primeira coisa vai sair um pinto gigante, um cu gigante. O maior cu do mundo. Com certeza, cara. Pô, pois é, era meio que isso que tava na minha cabeça, assim. E, mas então, cara, aí eu fiquei um tempo assim, né? Você não sabe quanto tempo você tá lá, né? Mas eu olhei a hora antes de entrar e tal. E aí, realmente, depois de um tempo, você começa a conseguir ficar no sem pensar em nada, assim, cara. E aí, quando eu já não aguentava mais, né, que tem uma hora que você... Aí despiroca de vez, assim. Você tem que se mexer, você tem que sair da parada, que você tem que ficar... completamente estático, né? E quando eu saí, eu fui olhar depois, cara, eu fiquei 40 minutos na posição lá, sacou? E grande parte desse tempo, realmente sem pensar, sacou? Salimena nunca fez trabalho corporativo, porque eu fico 8 horas sentado sem pensar. É isso que eu ia falar. Quando você tá sentado no trabalho corporativo, cara, a sua cabeça tá em... todos os lugares do planeta, menos ali, sacou? Se você conseguir fazer ela estar em lugar nenhum, cara, aí é um... Sabe qual é que chama o dia que eu fico imóvel pensando em nada? Quinta-feira. O dia inteiro assim, cara. Eu deito no sofá, fico olhando pra televisão. A televisão, se me perguntar depois o que aconteceu, eu não sei. Eu fico lá. A minha meditação é essa aí. Olha, Saldanha, você não é audiência para a televisão, Saldanha. Mas, cara, realmente, tem gente que tem facilidade de ter essa mente focada, né? Essa mente atenta. Você vê, assim, né? O cabecinha saiu da vida dos 19 anos de idade até hoje não voltou. Ele tá uns 12 anos já nesse estado. Mas peraí, cara. O que eu não tô entendendo é, você não pensar em nada é a mente atenta? Peraí. Humberto tá ligando aqui. A medida que eu falar uma coisa pra vocês. Saldanha, cabeça vazia é casa do diabo. Falou, Humberto, abraço. O que eu queria com esse bloco é, primeiro, que todo mundo assista o vídeo da parada e veja o tanto que é engraçado pra quem tá de fora fazer isso. E o outro é que eu mudei de apartamento, agora meu apartamento ainda tá meio vazio, meu apê novo, e eu tava fazendo isso na sala de casa, né, cara? Aí eu, tipo, botei o puff que tem aqui em casa, né, no coisa, fiquei em cima do puff nesse esquema e tal, e fiquei lá meus 40 minutos lá na parada e tal, aí saí do transe lá, se acorda todo, né, renovado e tal, estalando o corpo, bababá. Aí quando eu olho pela varanda, cara, tinha uma senhora olhando muito, muito intrigada, cara. E eu realmente não sei quanto tempo aquela mulher tava ali. Bem, se é uma idosa, ela devia estar lá mais tempo que você, né? Exatamente. Então... Meu filho, eu tô aqui desde 78, meu filho. Eu acho que ela acompanhou o processo todo, sacou? Ela já devia estar me esperando levitar, sacou? Renovado meu estilo de vida, que nem o Salimena aí tá... É, depois que o Salimena começa todo bloco igual. É muito fácil, né? Porra, mas então é meu bordão já. Mas eu... O que você tá rindo, João? Não, eu me diverti o tanto que o Saldanha se divertiu com a própria piada dele. Vamos ver como é que vai ser agora, se tem um terceiro bordão. Ô Saldanha, Camila é só frente e verso, tem Corinthians aqui não, vamos botar a frase na manga não, velho. Mas eu tenho tentado também modificar meu estilo de vida, tentar... Ah, vai não... dar a bunda. Tá dando a bunda, deu o cu. Virou a bunda pro alto, chupando pinto. Modificar, Salimena. Aí ele comia mulher. Mas eu tô tentando modificar meu estilo de vida pra ficar menos reclamão, pra ficar menos assim... Cu. Mas o mundo não deixa, cara. O Saldanha contra o mundo, ele nunca foi tão necessário porque o mundo tá muito burro. Ô, cara, não, peraí. Pra você falar que isso é necessário, quem que tá falando que é necessário, cara? Eu tô falando. Quem pediu, Saldanha? Eu quero saber se alguma pessoa nesse Brasil, exceto Saldanha, quer saber a opinião dele sobre o mundo, cara. Eu quero. O mundo não tem o que ele quer, o mundo tem o que ele merece. Então pronto, então beleza, então é necessário. A importância de ser Ernesto. Vai, Saldanha. Então o mundo vai ter o que ele merece. Puta que eu pariu. Os defensores xiitas... dos bichinhos fofinhos. Ih, caralho, agora ficou sério o negócio. O que vocês acham dessa questão bem recente, que nenhum outro podcast fez ainda? Vamos aproveitar antes que o Nerdcast ou o MDM façam o nosso tema. Meu posicionamento é o seguinte, esses ativistas de Facebook, que finalmente saíram do Facebook pra fazer alguma coisa, tem que matar eles, os cachorros e o bebê, tudo junto, cara. Porque, puta que pariu, eu já falei que eu amo os animais, amo os cachorros, amo de amor, eu acho que tem amor, né, o ouvinte antigo vai lembrar do negócio. Diogo ama fisicamente os animais. Isso, da bunda. Cara, não tem nada de bom pra falar sobre esse povo, cara, nada. O defensor do animal não tem nada, acabou, não vou falar mais nada. Ouvinte, agora você vai ouvir algo raro, no Mimimi. Uma discussão séria e acalorada sobre um assunto em voga. LOL. Esses caras são tão... O discurso é tão hipócrita, é tão furado, que nego rouba o cachorro, para de comer carne e dá ração de cachorro pro cachorro. E a ração tem carne. Eu não posso matar uma vaca pra comer. Mas pro meu amigão aqui, pro Rex comer, tá joia. Minha opinião sobre essa parada é que eu gosto dos ativistas. Que isso? Tá falando sério? Não compactuo com todos, né? Tem várias coisas de defesa dos animais que eu acho que é contra... Royal, Instituto Royal, o que você acha? Pô, cara, se tivesse outros no meio, eu ia achar muito válido, sacou? Mas eu tenho a teoria que aquele ali só foi o que foi porque tinha bicho bonitinho dentro. Tinha rato também. Eles fazem com rato e coelho. Não, mas os ratos não foram salvos, porra. Exato. Mas como assim se tivesse outro? Por isso que eu tô falando. Esse... Não, mas a questão não é essa. Esse ativismo em si. Esse esquema, cara. Olha só. A questão é... É o seguinte. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we... É um negócio meio complicado isso aí. Mas, beleza, tipo, o mundo sempre funcionou assim, tranquilo. Agora, pra cosmético... Ô, Salimena, se inventarem um teste... Vai tomar no cu, cara. O quê? Mentira? Ô, Salimena, que docência é essa, cara? Isso é mentira, isso é mentira. Isso é burrice. Não. Isso é uma burrice. Saldanha, que se contou, é Saldanha. Criando bicho, engordando pra matar, pra ver. Não faz sentido. Fala assim, e é mais barato até. Os caras são maus, porque é mais barato, existem outros meios, mas eles gostam de maltratar o bichinho. É. Porra, isso é achar que os caras são. Ainda mais no sistema capitalista, né, cara? Porque, olha só, pelo menos em termos de matadouro, nesses esquemas assim... Ô, Salimera, manter um biotério é uma... Ouvinte, eu quero fazer piada com o assunto, mas não estão deixando eu falar, então vou deixar vocês discutir e ficar brigando. A gente escuta aí e tentar salvar na edição. Mas vambora. Why can't we be friends? Sometimes I don't. Tem gente que fala que realmente a criação livre do bicho é melhor até pra questão da carne. Sabe? Não é. Não tem essa. É. Eu já li já que não tem essa questão de que o gosto fica ruim. Se... Boi de morro, cara. Isso aí. Quem já comprou carne rosa sabe. Pô, cara, não sei. Se for um remédio que vai fazer o lábio da mulher ficar numa tonalidade de vermelho que não existe ainda, pode matar, pode dizimar os beagles. Eu tô pouco me fudendo. Tô contigo nessa. Ô, cara, mas caralho, vocês são tão mal, cara, que eu tô até com vergonha de gravar com vocês, cara. Não é questão de ser mal, cara, é questão só... Assim... Meu Deus do céu, que em tempo de vocês terem me matado já nessas noites que a gente saía. Não, não é questão cara. De ser macho. Com vocês, cara. Minas Gerais. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Salimena, eu comprei uma bandana, velho, que vem com uma caveirinha. Ô, caralho, velho. Eu nem boto ela, cara. Eu me vejo, eu fico bolado. Ô, velho, caralho. O Diogo, escuta você falando na hora que você foi editar. Vamos ouvir aí de novo, então, ouvinte, a minha macheza. Se for um remédio que vai fazer o lábio da mulher ficar numa tonalidade de vermelho que não existe ainda, pode matar, pode dizimar os beagles. Eu tô pouco me fudendo. Ah, não, então vamos guerrear, então. Ou tá certo ou tá errado. Pronto. Não, eu sou muito a favor da guerra, cara. Eu gostava de comandos e ações. Comandos e ações. Eu gostava de comandos e ações. Era o brinquedo, é o brinquedo da bolsa de valores. Então peraí, toda vez que você tá incontente com algo, você tem que fazer terrorismo, porque o que eles fizeram é terrorismo. Sim. Não. Pra mim é pau e cadeia. O que é então? Qual que é o termo que você falaria? Isso é, pra mim é ativismo. Ativismo é você acreditar em algo e lutar pra esse algo se tornar o padrão da sociedade. Se não for possível, você faz o que for possível, fora do padrão da sociedade. Isso é terrorismo, é a mesma questão do terrorismo, cara. seja religioso, seja político, o que for. Ativismo é uma forma de você impor a sua concepção do que é a cultura, ou então, sei lá, o que é... Mas, ô Diogo, eu concordo muito com isso que você falou aí, quando você comparou as duas coisas. Aí, pô, realmente, a sua argumentação faz sentido pra cacete. Eu acho que esse lance do terrorismo é só uma questão de ponto de vista. Tá tomando cerveja, Saldanha? Tô. Mas aí olha só, cara, e com isso, pô, foi a primeira vez que isso foi discutido em larga escala socialmente no Brasil, sacou? Várias pessoas estão aprendendo o que é isso, até onde que se pode ir, que tipo de coisa que dá pra fazer com o bicho, que tipo de coisa não dá. Mas olha só, isso é igual aquele discurso do o cara cobrando o comunista pra tirar a senha do Wi-Fi, sacou? É um negócio que não faz sentido, porque olha só, cara, tipo, quando você tá questionando uma parada, não é que você tem que viver... Como se você estivesse numa bolha no seu mundo. Não, você vive no establishment, no sistema que você tá, só que discute as ideias que você tem na cabeça. Você tenta mudar aos pouquinhos, tenta mudar e leva a sua ideologia adiante. Você não precisa romper com tudo. E, pô, eu sou comunista, mas eu não vou parar de... Ah, não quero salário, quero receber em fruta, sacou? Não, porque esse não é o mundo, sacou? Não tem jeito de ser assim. Você tem que viver no mundo que você tá, mas levando suas ideias. Então, pra encerrar, esse foi o monólogo final do Salimena. O meu vai ser o seguinte. Foram 130 beagles sequestrados e apenas um foi recuperado pelo Instituto. Só tem 129 soltos aí. Já vou avisando. Se você mora em Ribeirão Preto, se você tem um beagle, toma cuidado, que se eu ver um, eu vou chutar muito longe, porque pode ser um desses. E eu tô fazendo isso pelo ativismo contra o ativismo. Eu tenho minha razão. Meu monólogo final é... Tomara que tenham soltado ebola e que como o cu de vocês tudo. Porque o Saldanha é imune ao ebola, sacou? Não, aí eu morro feliz, cara. Se você for pra provar que o outro tava errado, eu morro feliz. Exato, né? Eu estava certo, morri. É o epitáfio dele, né? Eu falei que ia dar merda. Boa, boa. Cara, eu fico pensando aqui no passado, cara. Pô, eu era uma criança muito, muito derrota mesmo, cara. Não é possível que eu escolhi esses amigos. Deve ter sido os que sobraram, cara. Eu nem queria esse tema, cara. O jogo que me obrigou a falar sobre essa bosta desse tema. Então agora nem vai adiantar. Eu sou sem... Ah, Saldanha é sem graça. Saldanha fala de coisa... Porra, nem queria falar essa porra. Não, e o pior é que eu não falei quase que porra nenhuma. Eu pedi o tema, fiquei quietinho ouvindo vocês brigar que nem duas mãos. Pô, mas eu tive que crescer no negócio, porque vocês dois tinham opinião contra a minha. Só se eu não falasse, aí fodeu, sacou? Nosso programa ia estar na lista do... Sei lá, lista do seu cu. Aê. Pronto, ouvinte, agora voltou o mimimi de verdade que você conhece. Então vamos pro bloco mais inteligente do programa, então, gente. Que depressão esse programa. Ai, vida de solteiro. Sorry for party rockin'. Mas tá tendo vida de solteiro? Como é que tá o esquema? Nossa, a menina tá no mundo, cara, que não existe. Ele tá com certeza que eu tô casado, que eu... Ah, mas você que falou no outro programa, aí eu só te encontro na hora de gravar o programa, pô. Rapidinho. Pode ir, depois eu pego o papo. Não, doente, eu falei que um dia eu ia namorar, por isso eu deixei a carta aberta pro meu futuro amor, mas tá muito longe de existir. E agora voltando ao tema atual, então, como dizer não a uma mulher? Vou dizer o que acontece. Você aí, ouvinte, que já viveu a vida, em algum momento já teve uma mulher que você não quis te querendo. Porra, mas o que é isso? Você conheceu uma pessoa que você realmente não tem interesse algum de ficar, porque ela é uma pessoa chata? Acontece, pra caralho. Mas assim, não tanto quanto pelo motivo físico. Vamos focar no físico. Não, eu jamais dispensaria uma pessoa por um motivo superficial disso, de maneira alguma, claro que não. Quando eu me apaixono pela alma da pessoa. Ah... Entendi, Saldanha. Como se eu tivesse ouvido o que você falou. Não, eu tinha certeza, cara. Tá contando as bolinhas aí da cerveja, filho da puta. O nosso ouvinte, Ricardo Capelano, passou aqui, aí a campainha tocou na hora que você começou a falar. O que você tá falando? Tá dando no cu pro Capelano. Capelano tá aí? Tá aqui. Bota o Capelano aí, vamos falar com... Oi, fala, cara. Pela primeira vez, o sonho é realizado. Um ouvinte do Mimimi irá participar do programa. Olha só, cara, nem sei qual é o tema, mas tamo aí, né? Vamos lá. Revelação bombástica. Você vai ouvir agora, depois de inúmeros pedidos, o Cabecinha. Se segura, nação, mimimi. O cabecinha tá entrando. Cara, não tem problema, você já, a sua participação já é melhor que a do Saldanha. Fica aí onde você tá, cara. Capelano, você alguma vez já se deparou com a situação de ter uma garota que te deseja, seja sexualmente, seja no nível conjugal de relacionamento, querer ter um relacionamento, ou então só pegação, que for, e você não tinha o menor interesse, seja porque ela era chata, ou porque ela era feia, ou porque ela era gorda, ou alguma coisa assim? A situação que eu mais perto disso que eu tive era bem complicado, porque era uma aluna minha de colégio, cara. Indireto, né? Porque eu trabalhava com auxiliar de informática na minha escola. Eu ajudava na parte de informática aplicada à educação, né? Só pra gente ver se eu vou editar isso. Ela era menor ou maior de idade? Ela era... E você também? Esse que era o problema. Caraca! Aí era tenso, porque tipo, a menina tinha... Cara, agora que eu não vou editar mesmo, vou deixar essa porra toda. Esses são nossos ouvintes, né, cara? Pois é. Não, mas tipo, claro que eu não levei pra frente porque não dava, cara. Era impossível, era aquela coisa assim. Mesmo que tivesse alguma vontade minha, que tivesse algum desejo, ela tava naquela fase totalmente... Não, mas não tem problema não que a punheta... Não tá cadê ainda não, cara. Mas o que você falou? Teve que falar um não pra ela, assim? Tive, cara, tive. Era bem aquela paranoia, né, de... Ah, não, se declarar, porque eu gosto de você, não sei o que, blá blá blá. Aí, porra, aí você tem que ter calma, né? Porque, porra, a menina tem... Você não pode escolher um papo com a menina. Eu tô com medo de você ser preso de verdade se continuar falando. Então vamos lá, Capelano com uma participação. Salva de palmas pro Capelano pra sua participação aqui. Porque já chegou já. Tem um mandato de prisão no nome do Capelano já. 2 minutos falando, já conseguiu uma já. Mais alguma coisa? Mais um desejo da minha participação? Mais algum questionamento sobre a vida? Você conhece alguma mulher maneira morando em Ribeirão Preto? Não, vocês estão falando sem mim aí por enquanto. Mas é sério, Salim? Não, eu duvido, cara, que você, com essa sua subcelebridade virtual, nem que seja na internet, não teve que te chavar uma menina porque você não queria ficar com ela. Pô, cara, não. Eu acho que as únicas vezes que eu poderia ter oportunidade é depois de ter o podcast, sacou? Mas aí eu já não só não tô na pista, como você fica de goleiro, sacou? Peraí. Eu lembrei de uma coisa aqui, e a sua senhora pode ficar tranquilo, que eu vou falar a versão real. Que teve uma menina que chegou no Twitter e começou a falar que queria ficar com o integrante do menino. Cheguei já botando peru na mesa, ralando a piroca no mouse, não sei o que e tal. Aí o amigo dela me adicionou no Facebook, eu fui conversar com ele e tal. No fim das contas, a mulher não me queria, a mulher queria o Salimena. Você lembra disso? Ela deve estar confundindo voz, confundindo os nomes. Não tava, cara. Acho que é mais fácil ela querer o Saldanha do que... Aí que tá, cara. Ela ficou apaixonada pela voz e o sotaque. Ah, mas então, aí é isso que eu tô falando. Aí é para a rádio maluco. Não, cara, foi por causa do seu sotaque mineiro que ela achou bonitinho. O que eu tô falando nisso, cara, é porque, assim, é a famosa questão que todo cara já passou uma vez na vida, não todo cara, mas eu vou dizer assim, se você tem mais do que 25 anos de idade, já passou por isso, já ficou muito puto com isso. E eu sempre me lembro do Léo, porque eu e o Léo, a gente concorda muito com isso e a gente sempre vê um ou outro ouvindo isso de mulher. Que é a mulher que você não quer ficar, seja pelo motivo que for, ela vira pras amigas e fala, ele não quis ficar comigo. O que acontece, Sonia? O que a mulher fala? Ah, é viado. É gay. Ele é gay. Cara, isso é uma das coisas mais revoltantes. Puta que pariu, cara. Isso me mata, cara. Eu lembrei aqui, cara. Já teve uma balada aqui. Que, não sei nem se eu contei isso no programa já, cara. Nas minhas épocas de solteiro, né? Estava eu na boate Flex. E aí tinha uma garota que eu tava trocando olhares durante a noite e tal. Mas, tipo assim, que negócio, sabia se ia lá ou não. Eu sou terrível pra essas coisas na balada, né? Então, obviamente, não fiz nada. Fiquei quietinho lá. Aí, lá pro final do negócio, quando eu tava na fila do banheiro... A menina tava perto também, sabe? Falei, pô. Aí eu vi que a menina tava perto, pô, de repente agora rola de, né, de desenrolar uma conversa e tal. Aí eu acho que a mulher já tava bebaraça já, ela chegou pra mim e falou assim, aqui, você é viado? Já veio assim, sacou? Aí, cara, esse é aquele momento, né, cara? É aquele negócio que você perde a transa, como diria o Hermes Renato, mas não perde a piada, né, cara? Minha resposta foi a seguinte, pra você, sim. Eu acho que eu peguei mais ou menos qual que é o papo aí que vocês estão tendo. Sou. Falar, eu não tô puto, deixa eu me explicar. Com a reputação, não, cara. O nego pode falar que eu manjo a rola, que eu mamo gozo. Eu não tenho problema com isso, cara. Se eu sou bem resolvido, não tem gato. O que me... Inclusive, porque mamo gozo de vez em quando. Também. Gosto de beijar a piroca alheia. O Saldanha sabe muito bem disso. E, cara, não é esse o problema. O problema é ver a cara da mulher, tipo assim, mentindo pra ela, me falando assim, ah, quem que não ia gostar de uma mulher como eu? Tem que ser viado. Mulher, não faz isso não, cara. Aceita. Não é todo mundo que vai te querer, cara. É normal da vida. O cara não precisa ser viado pra não te querer. Aqui, só uma coisa. Agora que eu perdi grande parte desse bloco, você tá usando esse bloco pra fazer indiretinha? Que isso? Mas um regime vai bem, hã? Então, estamos aqui para a leitura de e-mails e a gente só recebeu um e-mail, então, Bruno Fernandes, ninguém colecionou cartão telefônico, não. Pau no seu cu. Até a próxima. Um abraço, ouvinte. Até semana que vem. Peraí, que a gente tem um Twitter também. Eu vou procurar. Ah, eu vou procurar alguma coisa para ler no Twitter aqui, ó. Aquele Raul e Ostentação, tchau, falou que o mimimi dessa semana está genial. É isso. Peraí, eu vou pegar então um aqui da página, então. Foda-se, Luiz Felipe Araújo. É isso então, ouvinte. Um grande abraço e até semana que vem. Nação, mimimi. É lógico que o capelano não era o cabecinha. Peguei vocês. Afinal, o capelano conseguiu articular duas palavras sem desmaiar. O cabecinha não consegue nem respirar e andar ao mesmo tempo. Enfim, Dream On. Um dia ele participa do programa. Até lá, vão chupar um canavial de rola. E traz um pé pra mim. LOL. Rola, rola. Rola. Rola. Rola, rola.